É você, só você, que na vida vai comigo agora. Nós dois na floresta e no salão, nada mais. Deita no meu peito e me devora. Na vida só resta seguir. Você que invadiu o centro do espelho. Nós dois na biblioteca e no salão. Ninguém mais. Deita no meu leito e se demora. Na vida só resta seguir. Um risco, um passo, um gesto, rio afora.